Se eu gastar 500 mil dólares por dia, é pouco pra o que eu sinto por você, neguinha. É muita luxúria! Vem pro meu mundo. Mas como eu posso começar? E a falar tudo que eu sinto por você não dá pra calcular. Tô gastando de tanto beber por causa de você. E você sabe bem, nunca gostei assim como gostei de alguém. Mas confesso que passe bem, que façam com você tudo que eu fiz também. E prometo esquecer todos os nossos planos e fizemos como meta pra esse ano. Olha pra você ver, hoje a minha meta é esquecer você. E prometo esquecer todos os nossos planos e fizemos como meta pra esse ano. Olha pra você ver, hoje a minha meta é esquecer você. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Vem pro meu mundo, vem ser feliz. Vai começar, luxúria! Mas como eu posso começar? E a falar tudo que eu sinto por você não dá pra calcular. O que tô gastando de tanto beber por causa de você, e você sabe bem, nunca gostei assim como gostei de alguém. Mas confesso que faço bem, que façam com você tudo que eu fiz também. E prometo esquecer todos os nossos planos e fizemos como meta pra esse ano. Olha pra você ver, hoje a minha meta é esquecer você. Prometo esquecer todos os nossos planos e fizemos como meta pra esse ano. Olha pra você ver, hoje a minha meta é esquecer você. Joga pra cima, novinha! O choro é o luxo e o luxo é o que você quer, né?